174 a bordo, Guarulhos, 3 horas e 10. Tática direita via Índia no ponto de espera, destino 0, torre 1118, decimal 95, ajustando a 0 no 3, tan 32 e no 7. Copiado via Índia, seu ponto de espera andou no 0, quando lá 1895, obrigado, tan 32, 32 e no 7. Voo no 601, Juliette, portão 04. Juliette pro 04, 601. Salvador, boa tarde, 3217, ponto de espera 10, pronto para decolagem. 3217, autorizado Alengue, colar pista no 0, vento no 40 graus, no 09. Afirmativo, livre alinhar e decolar 10, 3217. Pátio principal, Índia, ponto de espera, torre 1118, decimal 95, ajustando 1013, azul 4206. 1895 no ponto de espera, no ponto de espera via Pátio Índia, azul 4206. Salvador 3512-19, informação óbvia. Trip 5219, acho correto, pronto, cópia? Tá pronto. Autorizado Salvador, Vitória da Conquista, rota direta, nível de voo 200, saída Arbor, após DCT. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5137 e o controle Salvador 119 decimal 8. 200 aprovado, decolamos ao 0 direita, vai dar a bola, pode direto. 5137, controle opera 119.8, trip 5219. Correto, Ampron, trip 5219. Camará. Na 3217, decolada 48, controle 119 decimal 8. Obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, TAM 3217, cruza 1500 agora. Ponto espera 10 pro. Ali mantém pista no 0, azul 4206. Ali mantém no 0. Galeão, via Upper Zulu 10, then SMAP, direct Luvito, Barbacena, after that direct Tukin. Flight level 360, Dial departure, Leda, after that bridge. Dial Leda bridge. Sequoia 4910 first right turn. Squawk 5122 and Salvador departure control 119.8. Radar, sobe manter o nível de voo 360, vigilante. Ok, subindo e mantendo 360. 856, cruzando 150. Confere. Back right, report right to setup and pushback, Ocean at 6201. Ativa. Tá bom. Decolada 5-1, controle 1 no 9.8. 7-9-8, obrigado, hein? Controle ao azul 4206. Azul 4206, contato radar, sobe manter o nível de voo 370. Ok, senhor, 370. Mike Delta, confirma autorizado. Da final da 7. Você está na sequência errada. O Delta baixar e travado, confirme. Estou agora, chame Centro Recife 12685, alternativa 12545. Eco Delta no solo, alto 54, libere pista pela direita, parte 4, está na frequência livre. São 3217, chama Centro Recife, 1251, alternado no 3325. 351, 3325, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, 3894, passando no 70 para o 50, chegue da Oscar. 3894 da TAM, identifique, chegada Mari, desse mantém o 050. Mari 050, alguma chance? Vamos direto ao Itape. O Itape. Itape, grato, 394. Azul 4206, chama Centro Recife, 12685, alterno 2545. Ok, 2685, 2545, muito obrigado. Salvador, 3519. Você, 3519. Manda o parte 3, senhor. Só me está acionando a posição, coordenação com o pé solo. Sente, livre acionar e coordenação com o pé solo. Chame para o pushback, 3519. É acionamento e logo após o acionamento já entra o pushback. Afirmativo, e coordenação com o pé solo. Chame para o táxi, 3519. Manda para o táxi. Solo Salvador, boa tarde, Soner 6259, inclinação fatal, autorização para Guarulhos. Gente, hoje não é 6259, papá correto, ponto cópia. Afirmativo, prossiga, 6259. 2 a Salvador, Guarulhos, aerovia UPZULU 16, nível de voo 360. Saída da El Leda, após Leda, direto bridge, onde intercepta aerovia, após conforme a rota apresentada no plano. Decola da pista 1-0 com a primeira curva direita, transponder 5145 e o controle Salvador 119.8. Oceaner 6259, autorizado nível 360 para Guarulhos, saída da El, Leda, Brinde, após Brinde, percepção de Zulu no meio, após acordo com a rota do plano de voo. Decola da 1-0, curva direita após decolagem, transponder 5145, controle 119.8. Correta, chame pronto, hoje né, 6259. Chamada quando pronto na posição 9, esse né, 6259. Solo Salvador, boa tarde, está 3567, informação papá, autorização Brasília. Solo Salvador, bom dia, gol 1601, no portão 4, sente informação ótica, autorização Galeão. Tá, 3567, informação papá, pronto, cópia. Pronto, cópia, tá 3567. Autorizado Salvador, Brasília, via Upper Zulu 17, nível de voo 360. Saída Arbor, após Elefa. Decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5124 e o controle Salvador 119.8. Tá 3567, autorizado Brasília 360. Decola da 10, primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa, via Upper Zulu 17. Transponder 5124, controle 119.8. Correto, chama pronto, tá 3567. 7, tá 3567. Loro 601, no papá correto, pronto, cópia. Papá correto, copia, vamos lá. Autorizado Salvador, Galeão, aerovia Upper Zulu 10, ex-map. DCT Lúbito, DCT Babacena, pós DCT Toquim, nível de voo 360, saída da El, Leda, após Leda Bridge. Decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5147 e o controle Salvador 119.8. A gente voou Lúbito, Babacena, Toquim, nível 360, da El, Leda. O decorador de 10, curva direita, transporte 5147, controle 198, voo 601. Apenas confirmando a saída da El Leda Bridge, ok? Da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, copiado. Voo 601, procedimento correto, ponte pronto, 04. 47 a bordo, 3:40, alterna Salvador. 3:40, 57 a bordo, confere? 47. Autorizado ataque da parte principal e Índia, no ponto de espera com a torre 118.95, ajuste agora 1012, o trip 5219. Ataque principal, ponto de espera, vai chamar a torre, ajustando 1012.5219. Salvador, voo no 567, informação papá, portão 11, solicita autorização Brasília. 567, papai correto, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado, Salvador, Brasília, via Upper Zulu 17, nível de voo 360. Saída Arbor, após Elefa. Decola da pista 10, primeira curva direita. Transponder 5151 e o controle Salvador 119.8. Autorizado nível 360 Brasília, via Upper Zulu 17, decoladão no zero, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa. 5151 transponder, controle Salvador 119.8, no 1567. Correto, é um ponto, gol no 567. Enter. boa tarde. Na 3897, a informação dentro de mais 30 segundos será agora já é Quebec. Agora já é Quebec, ajuste 1012. Pronto, cópia, tá 3897. Pronto, fica. Prezado Salvador, Guarulhos, via Upper Zulu 16, nível de voo 340. Saída da El, Leda, pós-Leda, direto bridge, onde interceptor via, pós-prossegue conforme a rota. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5154 e o controle Salvador 119.8. Agora Uno 273, aciona identificação. Chegada a ponto, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste no 092. Então a gente está 4 mil pés, no 092. Chegada a ponto, informa que perdeu contato com o centro de estilo, ok? Normal nesse setor, como é? Tá, porque está passando sentado aqui, obrigado. Tá 3894 da TAM, complete final, chame torre, frequência 118 decimal 95. 1895, tá 3894, uma boa. Boa. Solo Salvador, tá 35, mais 7, desculpa. 3. Tá no guia 03, ponto de espécie no momento. Autorizado, chame táxi, tá 3567. Tá autorizado, tá 3567. Externo, baixar a travada, 3894. Livre 5219, decolado 08, controle 119.8. 119.8, obrigado. Controle Salvador, trip 5219. 5219, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 200. 200, 5219. Externo, baixado, travado, tá 3894. 3894, autorizado pouso pista no 0, vento no 40 graus, 08 nós. De pouso, tá 3894. 894, no solo 1, libere pista pela direita, solo 1219. Libre a direita 219, 3894. Salvador, boa tarde, Tantan 3. 894, libera. Tantan 3894, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa da Juliette, Tantan 3894. Táxi 3629, 145, POV, 4 horas 23, no pé na Galeão. Já táxi a Pátio e Índia, no ponto de espera pista no 0, torre 118.95, ajustando no 0 no 2, vai seguir o rebote da companhia, TAM 3629. Aí é 297, Pátio Índia, 1012, vai seguir a nova da companhia, 3629. Solo Salvador, tá 3567, solicita 3 minutos de composição, seria possível? Estimativo, apenas tem o tráfego da companhia da guarda aguardando isso, táxi, sim, ok? Bom, a gente vai testar 1 minutinho, sim, rapidinho. Obrigado. The push and start report right to taxi, Ocean S620. Salve Salvador, Gomes 01, pushback, treinamento, portão 4. Foro 601 vai guardar, número 2 no setor, ok? Ok. November Alpha, chame torre em 1 no 8 decimal 95. Solo Salvador, tá 3567, moro táxi, 126 a bordo, 1957, Alterna Campinas. De nós, com aproximação e próxima curta final da 17. Ligeiro Weber Alfa, reportará na curva final da 17. 895, 1012, tá 3567. Tá 3894, após o segundo tráfego da companhia, Juliette, 03. 03, tá 3894. Torre Salvador, boa tarde, JTAN 3567, ponto 0, 0, 0, pronto. 3567, autorizado a linha em decolar pista no 0, vento no 50 graus, 09 nós. Autorizado a linha em decolar pista no 0, JTAN 3567. Nice, I'll be 143, 3 hours and 40 minutes for alternate Guarulhos. Skia taxi via Manapur and India, on hold short runway 10, tower 118.95, Q1H1012, Ocean S6201. EA from India, hold short 10, 1895, Ocean S6201. Bono 601, após a passagem do rebote da Avianca Calda, está autorizado o adicionamento, pushback em coordenação equipe de solo, chame táxi. Após o rebote, está autorizado o 6014, vai chamar para o táxi. Salvador, Oceana 6259, posição 9, para pushback e acionamento. Kilo Oscar. Siga, tá avisado por cá, por 5 milhas da rotatória, do outro lado. O pouso será na 1 no 7? Estimativo. suficiente. Para o sequenciamento, na rotatória, só fazer uma espera visual. Esse rosto nosso pode ser uma torre? Não. Bispo. Salvador 35219. Não escuta. Poderia coordenar direto conquista, seu? Autorizado. Autorizado então, direto conquista para o 5219. Nós 567 vai aguardar número 2 no setor. Aguarda no setor de bônus 567. Autorizado pouso pistão 7, vento no 40 graus no 0 norte, agilize. Pipe pouso para o William Rebarapa, agilizaremos o possível. Então 567, decolado 18, controle 19 decimal 8. 98 tem a volta, altura 3567. 360 rotatória, Golf Quilosca. Gente, Golf Quilosca, espera na rotatória, aguarde liberação, prossegue pista no frente. Golf Quilosca. Salvador, boa tarde, altura 3567. 3567, contato radar. Pode manter o nível de voo 360, vigilância. Para 360, 3567. No 273, no localizador, complete aproximação, chame torre 18 decimal 95. 295, obrigado. Golf Kilo Oscar, espera na rotatória visual, chame torre 18 decimal 95 para instrução de pouso. 295, Golf Kilo Oscar. Finalizando 3 a 0 na rotatória, continue a agilizar aí. Golf Lógica, mantém a espera no setor, agora instruções para interceptar a final da 17, ok? Gente, para quanto 3 a 0, querido? Temos agora na final da 10, agora é instante para ingressar na 17, mantém a espera no setor. Vamos ao começo, só para informar, tá? 3629, autorizado a decolagem de pista no 0, vento no quase 0 grau, 09 mais. Evidenciando, 3629. Realizou 360, visual coronave nacional zona 0. Se continuar se encaixar aqui com o número 2, está autorizado, Golf Quilosca. Bem, então, está autorizado a interceptar a sinal da 17, após uma curta sinal, então bastante travado, Golf Quilosca. Gente, está autorizado na sinal, vai apontar a conta, Golf Quilosca. Oi, Salvador, boa tarde, igual no 273. Gol no 273, se continuar a aproximação, agora estações para pouso. Tá, aguardo. 295, 1012, mais 1, 0. Quebec, em November Alpha, no solo 20, agora estações para prosseguir para o PAT 4. Quebec aguardando. Gol no 273, baixar e travado? Baixar e travado. Livre pouso, pistão no 0, vento no quase 0 grau, 09 nós. Livre pouso, pistão no 0, gol no 273. No 3629, decolado aos 21, controle 119 decimal 8. Boa tarde, 28. Confirmando, 29. Controle, boa, tá 3629, Natael. Dando 3629, contato radar, sobe para o nível de voo 360, serviço de vigilância. Ok, 360 na sua escuta, 3629. Para o táxi, 269-659, temos 148 a bordo, autonomia de 3 horas e 40 para alternar, 3 horas e 50 para alternar o galeão. Pois é, táxi Apache Índia, no ponto de espera, torre 118-195, ajustando 1012-269-259. Ajustado 1012-118-95 no ponto de espera, Apache e Índia 62-59. Bola 567, pushback, coordenação que foi de sol, chame táxi. Coordenação, pushback, acionamento autorizado, chamamento para táxi, bola 567. Salvador, muito boa tarde, bola 273, zona 5. Bola 273, consegue táxi via Alfa, forte antes da Juliette. Alfa, Jané, 6-2-0-1, clear, take-off, runway 10, wind 140 degrees, 08 knots. Sim, vai take-off, Jané, 6-2-0-1. Oi, boa tarde, o 601 da Golpon, espera. O 601, a Lima tem pistão 0. Lima tem 0, o 601 da Golpon. Tá, 3-2-9-7, Tan 3897, após a passagem da airbus da Bianca, autorizado, chame táxi. Gente, após a airbus da Bianca... Eu acho que não são as 23, confirme pátio. Pesado, livrado pista pela direita, parte 5, estou na frequência livre, golfe filológica. Índia November Alpha, vou observar o ingresso da aeronave no Pátio 5, após ser autorizado o táxi até o Pátio 4. NF 6201, airborne at 24, clear, contact Salvador Departure Frequency 119.8. 119.8, that's NF 6201 today. Via Pesulo 16, nível de voo 360, saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde intercepta ferrovia, após conforme a rota. Decola da pistão 10, primeira curva direita, transponder 5167 e o controle Salvador 119.8. Diana, 126.0. 126, Westal, 128.8.260, até a volta, até 3567. Correte 1.0, bono 940. Chama quando pronto, 1.9. 3 próximo, Juliette. O bono 273 observando a Airbus da TAM, prossegue Juliette, portão 01. Após o Airbus, Juliette, por 01, bono 2. Rolagem da aeronave da Gol, após ali, mantém pistão no 0. Após a rolagem da aeronave, ali, mantém o canal 6259. TAM 3629, suba restrito pelo centro até nível de voo 320. Nível 320 restrito, TAM 3629. 3629, chame Centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. Gente, copiado, 3629, boa tarde. Boa tarde. 198, boa. 00-6001. Paulo Bono 567, solicito táxi. 3 horas e 50, de autonomia, alternada Galeão, VOB 109. Seja táxi Apache, Índia, ponto de espera, pistão 0, torre 1-18-95, ajustando no 0 no 2, gol no 567. Autorizado um táxi de Apache, Índia, ponto de espera 1-18-95, ajustado no 0 no 2, gol no 567. Confere. Afirmo. Gente, vai seguir com o número 2, a retaguarda do Boeing da Gol, via Pátio Índia, no ponto de espera da pista 0, com a torre 118.95, ajustando 1012, tanto 3897. 1012, segue o ponto. Decolado 30, controle 19.8. 198, Grafton, 6259. 2 Salvador, gol no 567. Na próxima ponto espera da 10, pronto. Ali manter pistão 0 no 567. Autorizado alinhar e manter pistão 0, gol no 567. Para 360, 7 6259. Channel 6201, contact 50 Center, 125. Pode valer, da 6259? Autorizado. Confirma, autorizado, 6259? Autorizado. É, de autorizado, 6259. Sede autorizado, decolagem, pistão no 0, vento no 50 graus, 089. Autorizado, decolagem, pistão no 0, gol no 567. Verifico 67, decolado 32, controle 1 no 9.8. Controle 1 no 9.8, gol no 567. Controle Salvador, gol no 567, passa 1300 pés, Arbor. Gol no 567, contato radar, sabe manter o nível de voo 360, vigilância. Sabe a 360, vigilância, gol no 567. Voo no 601 chama Centro Recife, frequência 12551, alterna 13325. 251, 3325, boa, voo 601 na voo. Começa 7, controle 19.8. Centro Recife, 1251, alterna 13325. 251-3325, 6259. Decolado, tá 3897. Decolado às 36, 198, bom voo. 198, tá 3897. Controle Salvador, tá 3897. 897, cruza 3 mil pés, contato radar vigilante, sobe e mantém o 340. 340, tá 3897. Tá da 3897 está liberado da restrição do 80 a 20 milhas na 198? E tem essa restrição? Afirmativo, caso não seja possível passar acima do 130 a 20 milhas na 198. Desnecessária, tá livre. Paciente, livre extensão 340, tá 3897. Voo 17, voo 1567, chama Centro Recife, 1288, alterno 260. Centro Recife, 1288, 1260, voo 1567, obrigado. E depois quando pronto. Sete da TAM, chama Centro Recife, 1251, alterna 13325. Tá livre, pode estar, 1940.